Sessão das Seis. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio UFSCar. Aqui quem vos fala é Thiago Rigolino. E hoje, agora estreia mais um Sessão das Seis, o seu programa de trilha sonora de cinema e de televisão. Pela frequência 95,3 FMs em São Carlos, ou pelo site da Rádio UFSCar, www.radio.ufscar.br. Boa tarde, pessoal, aqui é o Maurício Zatoni, também ficarei com vocês aí na próxima uma hora. E para quem ainda não sabe, esse é um programa que a gente fala aí de trilha sonora, fala de alguns filmes, sempre com um tema especial para tratar aqui em cada programa. E o de hoje, especificamente, é filme sobre comida. Daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso com vocês. Boa tarde, ouvintes. Aqui é Laura Teixeira. E lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com. A gente também tem um blog, que é o sessãodas6.blogspot.com. E também o Twitter, twitter.com/sessãodas6. Vocês podem também falar ao vivo com a gente aqui no MSN da rádio. É o radiofiscar@hotmail.com. A gente está online aqui, você pode mandar todas as suas opiniões, suas sugestões aqui ao vivo pra gente também. E agora vamos, eu sou a Gabriela Nogueira, né? Muito boa tarde a todos os ouvintes. Agora vamos pra sessão ouvinte de hoje, nossa sessão das seis. A ouvinte de hoje vai ser a Flávia Prazeres, daqui de São Carlos mesmo. Flávia, você tá na linha? Oi, tô aqui. Alô, tá me ouvindo? Alô? Só um minutinho, estamos resolvendo os últimos detalhes aqui para poder falar com a Flávia. Oi, Flávia. Oi, Gabi. Tá na linha agora? Tô na linha, eu não tava te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Bom, então a gente tem aqui que você escolheu a música The Hit Is On, cantada por Glenn Frey, é isso? Isso. E ela é do filme Um Tira da Pesada? Isso, na verdade eu nem sabia de quem era essa música, né? Nem sei quem é Glenn Frey. Ah, tá, entendi. Você escolheu porque você viu no filme mesmo? É, pelo filme. Ah, tá. E você gosta da trilha sonora desse filme? Tem outras músicas legais? Então, tem uma outra música também que eu tinha pensado, que é... Que, na verdade, depois fizeram um remix aí do Sapinho. Na verdade, eu nem sei que música é essa do Sapinho. Ah, eu sei qual é. É do Bang Bang. É, essa aí. Ah, tá. Nossa, mas aí eu resolvi pegar essa The Hit Zone mesmo, porque a do Sapinho é meio... Entendi. A do Sapinho já todo mundo conhece, né? Todo mundo já conhece. Essa também a galera vai conhecer, eu acho. Legal, então vamos ouvir. Então, obrigada, Flávia, pela sua participação. É isso, obrigado a vocês. Vamos ouvir, então, a música The Hit Is On, indicada pela ouvinte Flávia. Abraço. Alô. The heat is on, Da Rádio Fiscar, a gente acabou de ouvir The Heat Is On, cantada aí por Glenn Frey, que é do filme O Tiro da Pesada, foi uma indicação da Flávia Prazeres. Se você quiser também indicar uma música para tocar aqui no Sessão das 6, manda um e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com, ou entra lá no ou dá uma tweetada, né? twitter.com/sessãodas6, e aí indica pra gente, vai ter o maior prazer aqui de tocar uma música indicada, e tem que ser trilha sonora, hein, gente? Bom, então a gente vai começar o tema da semana hoje, como eu falei pra vocês, são sobre filmes sobre comida, né? Filmes com comida. Não necessariamente de comida, mas também filmes em que a comida tem um papel importante, ou se não um papel central, né? A gente fez aqui um recorte com filmes bastante saborosos, pra pensar aí qual é a representação da comida, da alimentação no cinema. E lógico, também pensar a relação com a trilha sonora nesses filmes, né? Que é aqui o nosso foco do Sessão das 6 hoje. Bom, então vamos para o primeiro filme de hoje, né? Que é o filme Estômago. Ele é um dos filmes que inspirou o tema aqui no Sessão das 6, que é um filme que todo mundo aqui da equipe assistiu já e gostou bastante, né? E ele foi o grande vencedor do Festival do Rio em 2007. E, aliás, só no ano de 2008 ele venceu 15 prêmios no exterior e mais 20 aqui pelo Brasil, né? Só que a gente gostou do filme e depois foi pesquisar a trilha sonora depois, só que foi pro programa de hoje, né? E o filme Stong, ele conta a história do Nonato, que ele é um imigrante nordestino que chega em Curitiba em busca de trabalho, de outras condições de vida, né? Aí ele começa a trabalhar como ajudante em um boteco e desse jeito a culinária vai entrando, assim, na vida dele. Ele vai aprendendo a cozinhar o básico primeiro, depois ele vai aprimorando as suas técnicas, né? E até a culinária fica tão importante, fica crucial na vida dele, né? Que é importante para a sobrevivência dele na prisão. Que ele acaba sobrevivendo realmente, acaba conquistando os outros presos, porque ele cozinha muito bem, todo mundo adora o que ele faz, o que ele cozinha. Conquistando pelo estômago, né? Realmente. O protagonista, o Nonato, ele é entrevistado pelo João Miguel, que é um ótimo ator, que também atuou em vários outros filmes, como O Cinema, Aspirinas e Urubus, Mutum, Deserto Feliz e O Céu de Sueli, que já tocou aqui no Sessão das 6. O filme ainda tem a participação de Babu Santana e Paulo Miklos no elenco. Isso aí, a trilha sonora do Estômago foi composta pelo italiano Giovanni Venosta. Ele foi compositor de outras premiadas trilhas de sonoras, né, como do filme italiano Pão e Tulipas e do Agatha e a Tempestade. E a produtora dessa trilha sonora foi a Creazione Artistiche Musicali. É um selo independente especializado em trilhas sonoras na Itália, e no portfólio delas de compositores, né, além do próprio Giovanni, tem também o Nino Rota e o Ennio Morricone, que são bem conhecidos e também já passaram aqui pela Sessão das 6. E esse filme Estômago, né, foi uma coprodução entre o Brasil e a Itália. E, inclusive, essa mistura entre Brasil e Itália está na trilha sonora, e na equipe e até mesmo nos pratos apresentados no filme, né? Tem desde ali da coxinha mais tradicional de boteco até pratos mais sofisticados e as pastas italianas. E essa relação com a culinária italiana é bem, bem forte aqui no Brasil, né? Tanto que aqui no Sessão das 6, daqui a pouco, a gente também vai tocar uma outra música que tem um quezinho italiano, né? Então a gente vai ouvir agora alguns trechos dos temas criados para o filme, né? Para o filme Estômago, e os comentários do diretor Marcos Jorge sobre a trilha sonora. Vamos aí escutar esses trechos. Música. é mais um instrumento de linguagem do filme. Ela nunca se contenta em ser mera acompanhante das imagens. Ela interfere nas imagens, muitas vezes ela determina o caráter das imagens. É uma trilha que tem pegada. Nessa ocasião que surgiu a ideia de usar uma cuíca como o sinal, o instrumento que melhor reflete o som da barriga quando está com fome. A fome de Donato é representada pela cuíca. O Giovanni compôs a música enquanto ainda montávamos o filme. Acho que é por isso que a trilha tem essa organicidade com o filme. Estamos de volta aí com o programa Sessão das 6. Você pode falar com a gente aqui ao vivo pelo MSN da rádio, que é radio.ufscar@hotmail.com. Não, sem ponto. radiofscar@hotmail.com. Manda aí qualquer sugestão, opinião sobre as músicas que a gente está tocando e a gente vai falar com você aqui ao vivo. Bom, acabamos de ouvir alguns trechos das músicas da trilha sonora do filme Estômago, aí intercalados com alguns comentários do diretor do filme sobre a trilha sonora, né? E agora eu vou falar pra você do Ratatouille. Alguém aí sabe o que é um Ratatouille? É uma receita culinária do século XVIII, que pode ser servida quente ou fria, sozinha ou como acompanhamento, que você pode comer só ou acompanhado, parafraseando aí o Maurício. É um prato rústico, né? Típico da região da Provença, em que se notam influências espanholas e italianas. O que é feito, ele é feito obrigatoriamente com berinjela e tomate, mas às vezes também pode ser adicionado abobrinha e pimentão. E Ratatouille também é o nome de uma animação dos estúdios Pixar, que foi lançada em 2007, e conta a história de um ratinho com dons culinários, que ajuda um jovem destrambelhado ali a se virar na cozinha de um renomado restaurante na França. O rato, ele é chamado Remy. Ele pode controlar os movimentos do jovem, que é o Linguini, se posicionando na cabeça, né, do jovem, puxando os cabelos dele. Então quando ele puxa um, ele mexe um braço, ele puxa outro cabelo e o Linguini começa a andar. Tipo uma marionete, né? É meio que uma marionete mesmo. E ao mesmo tempo que um serve de músculo, né, o Linguini faz o serviço braçal ali, e o outro, né, o Remy, o ratinho, ele é o cérebro culinário ali, os dois acabam iniciando uma amizade, né, já que tudo que o Linguini fala, o ratinho entende, então eles acabam ficando amigos ali, o que faz a ação do filme acontecer mesmo ali. E essa é mais um sucesso, essa animação é mais um sucesso aí da Pixar, que já teve outros sucessos antes, como Wall-E e Up, e também todas as outras animações anteriores, como Toy Story, Nemo, Os Incríveis. E a Pixar até hoje ela não errou, né, gente, nos seus filmes, né? Todos foram sucessos de público. E cada vez mais estão sendo também sucessos de crítica. Tanto que a gente vai ter mais lançamentos baseados nas continuações do Toy Story, que é o Toy Story 3 e Carros 2. Carros eu não gosto muito. E, respectivamente, para eu os anos não. O Carros é mais pra criança mesmo, mais infantil, né? Não tem essa pegada inteligente que tem os outros. Então em 2010 e 2011 terá aí Toy Story 3 e Carros 2. E também em 2012, um ano depois também, a Disney vai, e a Pixar, né, a Pixar é da Disney, elas vão entrar em uma nova empreitada, que é um primeiro long em live action, que significa com os atores de verdade, e é a imagem tal qual um filme, como a gente conhece, né? Lembrando que o primeiro long em live action é da Pixar, não é da Disney, falar, né? Ah, claro. É que a Disney vai colaborar, porque é dona, né? Já é experiente no assunto, né? É. E vai se chamar A Princesa de Marte, que é baseado num livro do mesmo criador do personagem Tarzan, que é o Edgar Rice Burroughs. É isso aí, pessoal. Mas então, falando do Ratatouille, né? A música que a gente vai ouvir aqui é Le Festin, na voz da francesa Camille. E queria dedicar essa música aí pro Roger, que deve estar nos ouvindo aí, que gosta muito dessa música. Então, já foi ouvinte também? Nossa, é, já participou. Da música aí é do filme, né? Exatamente. Então, essa vai pro Roger aí, Le Festin com Camille. Lembrando também que a Camille foi a que fez a dublagem e na versão. Da mocinha. Da mocinha na versão americana do filme, na versão original. Não, na versão francesa, né? Ela dublou em francês, não foi? Eu acho que ela dublou nos dois, nas duas línguas. Enfim, a gente vai pesquisar e vai estar no blog essa informação, pessoal. Vamos ouvir agora a música. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira. Voltamos de novo aqui com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Le Festin, cantada por Camille. Vamos falar agora do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Já que a gente está falando de comida, não tem como não falar de chocolate, né? Foi um dos últimos filmes que deram mais água na boca. É o filme do Tim Burton, de 2005. Ele é o segundo baseado no livro de Roald Dahl, que tem esse mesmo nome, né? Fantástica Fábrica de Chocolate. O primeiro filme é de 1971 e os dois são bem sombrios e irônicos, né? A nossa intenção aqui, não, a gente não vai comparar os dois filmes, mas os dois são separados por grandes avanços tecnológicos, mas os dois têm grandes méritos, né? Inclusive a trilha sonora, que são diferentes nos dois filmes, a gente vai conhecer um pouco mais agora. Então, a trilha dessa versão do Tim Burton, que a gente vai falar agora, é assinada pelo Danny Elfman, que ele é conhecido pelo trabalho dele com trilhas sonoras, principalmente em vários filmes do próprio Tim Burton, como Batman, Beetlejuice, o Edward Mãos-de-Tesoura, Marte Ataca, Peixe Grande, além do Cavaleiro Sem Cabeça, além de outros sucessos que ele já fez, como Simpsons e o Homem-Aranha. O trabalho musical, além de trilhas sonoras, foi com a banda Oingo Boingo, e teve seu maior sucesso para ser usado em um clássico filme da Sessão da Tarde dos anos 80, que era o filme Mulher Nota Mil. Quem não se lembra aí das tardes dos anos 90, esse filme aí. Bom, o Danny Elfman tem um estilo marcadamente operístico e dramático. É cheio de toques obscuros também. E recentemente ele trabalhou até com uma banda de heavy metal e hard rock. É, e no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, o maluquíssimo Willy Wonka, né, que é o dono da fábrica, que é vivido pelo Johnny Depp na versão do Tim Burton, coloca os bilhetes dourados nos chocolates premiados para que 5 crianças, né, ganhem um dia visitando sua sombria e misteriosa fábrica e ao mesmo tempo um sonho de consumo de qualquer um, principalmente crianças, né? Todas as 5 crianças, exceto pelo Charlie, que é o menininho bonzinho e o mais pobrezinho de todos, né? Todas as outras 4 são mimadas, egoístas, cheias de vício, cheias de problema, e cada uma recebe um castigo, né? Porque acabam causando na fábrica. E uma música, e além do castigo, os Oompa-Loompas aparecem e cantam uma musiquinha ali, meio que dando uma lição de moral. E o primeiro a receber é o Augustus Gloop, num acidente que acaba caindo numa enorme piscina de chocolate ali. E também a primeira cena dos famosos Oompa-Loompas, né? Que são os seres que trabalham ali, os pequeninos seres que trabalham na fábrica. A gente vai ouvir aqui a música que os Oompa-Loompas, né, cantam pro fim do Comilão de Dusseldorf, que era o personagem Augustus Gloop. E aí, do Daniel. Pessoal, voltando aqui com Sessão das Seis, que é o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV na Rádio Fiscar. A gente vai falar agora de um filme que chama Tempero da Vida, que é um filme grego-turco, grego-turco, lançado em 2003, fez muito sucesso, especialmente lá na Grécia, né? Sendo que ele foi um representante do país para uma possível indicação ao Oscar como melhor filme estrangeiro, o que não aconteceu, né, infelizmente. O filme trata aí das relações conturbadas entre gregos e turcos, mas através aí da cozinha. E aí, por fazer isso, ele consegue mostrar as semelhanças das duas culturas, né? E a personagem, no caso, a personagem principal, Fanis, ela vai a Istambul. O personagem, ele vai a Istambul. E muitos anos depois de ele ser deportado para a Grécia com a família, né? Isso aí vai gerar um flashback que vai durar a maior parte do filme, mostrando toda a trajetória dele desde criança e a forte presença dos ensinamentos da filosofia, dos ensinamentos de filosofia e cultura que ele teve com o avô. É, o avô dele também ensinava muitas coisas de culinária junto com esses ensinamentos. Então tem muitas cenas ali de mostrando os pratos sendo preparados na família, muitos temperos e tudo mais. E é bem interessante o fato da tradução desse filme ter sido bem diferente entre vários países, né? O título original, que era Politique Cuisine, uma coisa meio bem cozinha política, alguma coisa assim, né, em grego, teria mesmo, falava um pouco mais sobre a questão política do filme. Mas para a distribuição internacional, o título foi meio despolitizado e ficou com o nome de A Touch of Spice, né, um toque de pimenta em inglês, e em espanhol Um Toque de Canela, e em português ficou O Tempero da Vida. Bom, e a trilha sonora, ela é quase toda instrumental e é composta pela musicista grega Evantia Rebutsika. Mas a canção que a gente vai ouvir aqui é a Fire in the Harbor, cantada pela Natasha Theodoridou, com letra de Tassos Boumetis, que é também o diretor e roteirista do filme. Vamos então ouvir Fire in the Harbor. Ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χανάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην αν χαθείς ξανά στις καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις. Estamos de volta aqui com Sessão das Seis e a gente acabou de ouvir Fire in the Harbor com Natasha Theodoridou, a música do filme Tempero da Vida. E agora a gente vai falar, vai mudar de comida, né? A gente vai falar de tomates agora, do filme Tomates Verdes Fritos, né? Que apesar do título, os tomates aparecem bem pouco nesse filme, que se passa no sul dos Estados Unidos, né? Um filme, o filme lida com questões como a discriminação racial, a violência doméstica, a liberdade, a terceira idade e a recuperação da autoestima. Todos esses temas eles são abordados através da história de duas mulheres, né? Que é contado por uma velhinha em um asilo, por uma mulher de meia idade em crise. Então é meio que uma... histórias paralelas, assim. Enquanto elas vão conversando, a gente vai vendo a outra história da velhinha, né? Uma das moças jovens é vivida pela Nancy, que é a... na verdade, a Mary Louise Parker, que é a Nancy do Weeds, né? Que já tocou aqui a trilha do Weeds em outros Sessões da Seis. É, e falando de tomates verdes fritos, esse prato aí, né, os famosos tomates fritos, eram servidos para quem frequentava o café dirigido pela Edie e Ruth, as personagens principais lá no filme, né? E tinha também um churrasco, que era o melhor das redondezas. Você pode tentar aí na sua casa, inclusive. Olha, a receita é o seguinte: corte os tomates em fatias, tempera com sal e pimenta, passa no fubá e frita em uma frigideira com óleo e bacon. Decore com salsinha e depois avisa pra gente se fica bom mesmo, hein? Entra no nosso blog, manda uma mensagem, ou pode trazer gente aqui numa sexta-feira às 6 também, que a gente aprova pessoalmente. Com certeza, ao vivo. Bom, a trilha sonora do filme é assinada por Thomas Newman e tem boas pitadas de blues e soul. Nós vamos ouvir aqui a música What Becomes of the Broken Hearted, que foi lançada pela banda Motown em 66. Pela gravadora Motown, né? Ah, é uma gravadora. Isso, ok, gravadora pela gravadora Motown em 66, e ficou famosa aí nessa época pela voz do Tommy Ruffin. Mas que teve covers de muita gente famosa, que a Diana Ross já gravou, The Supremes, Joey Cocker, e até a Whitney Houston gravou para a trilha do filme O Guarda-Costas, é esse mesmo. Bom, e para a trilha sonora do Tomates Verdes Fritos, a música foi gravada por Paul Young. Mas aqui no programa a gente vai ouvir a versão do The Four Tops, que é um quarteto vocal americano, e também gravou pela gravadora Motown. Era um selo, né, bastante presente lá nos Estados Unidos nos anos 60. Muitos artistas daquela época gravaram pela Motown. Ok. De música aí. E voltando com Sessão das 6, a gente acabou de ouvir What Becomes of the Broken Hearted com a banda The Four Tops, que era aí do filme, do uma trilha do filme Tomates Verdes e Fritos, né? Aí então, falando em tomates verdes e fritos, a gente vai falar agora aqui de um filme que chama O Ataque dos Tomates Assassinos, né? Que é um filme de comédia do ano de 1978, foi dirigido por John DeBello. Sabe, vocês lembram desse filme? Eram uns tomatões enormes, vermelhos, que perseguiam as pessoas, né? Tomatões horrorosos, até. É, bem estranhos. Eu não lembro. E apesar disso parecer um filme B, não é exatamente um filme B. É uma paródia de um filme B. Mas pode ser pior. Acho que ficou pior mesmo. Mas ele fez muito sucesso, né? O filme B, às vezes, ele encerra nele e acabou. Mas ele teve um orçamento aí de menos de R$100 mil, $100 mil, né? Mas ele teve muito sucesso com várias continuações. Teve uma série chamada The Attack of Killer Potatoes, e outras continuações, como, por exemplo, em videogame também teve, e outros filmes, que foi O Retorno dos Tomates Assassinos, Killer Tomatoes Strike Back, de 1990, e Killer Tomatoes Eat Friends, de 91. Bom, e a história, ela envolve tomates que se tornam conscientes, né, ganham vida por motivo desconhecido e se voltam contra a humanidade, né, passam a atacar a humanidade. O roteiro é de John DeBello, Dylan Costa e Stephen Pease. E quase toda a trilha sonora do filme é original e foi composta por Paul Sandifor e Gordon Goodwin. E as letras são dos três roteiristas, né? Somente a música tema, que é, na verdade, que a gente vai ouvir aqui no Sessão das 6, é cantada somente pelo diretor, que é o próprio John DeBello. Também faz roteiro, dirige, então ele realmente levou os tomates pra frente, né? E a Theme from Attack of the Killer Tomatoes, que é o nome da música, que descreve as aventuras de um tomate, né, pelo mundo, descrevendo que matou um homem, já assustou a Guarda Nacional, que já comeu até a irmã do narrador. Então a gente vai ouvir aí o tema, então, do Ataque dos Tomates Assassinos, com o John DeBello. Inclusive, reparem aí que a narração, ó, quem canta a música é o próprio tomate ali, né, narrado pelo John DeBello. I don't care, no. You bash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. They're marching down the halls, they're crawling up the walls, they're gooey, gushy, squishy, mushy, rotten to the core, they're standing outside your door. His garbage. He turned around and he did see tomatoes hiding in his tree. Now he's just a memory. I know I'm going to miss her. A tomato ate my sister. Sacramento fell today. They're marching into San Jose. Tomatoes are on their way. The mayor is on vacation. The governor's fled the nation. The police have gone on strike today. The National Guard has run away. Tomatoes will have their day. Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Isso aí, pessoal. De volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir, então, o tema principal do filme O Ataque dos Tomates Assassinos, cantado pelo John DeBello. Inclusive, que narra o tomate principal aí nessa música e no filme também. É, lembrando também, pra quem já ouviu o programa desde o começo, hoje a gente tinha falado que ia ter um pouco mais de música italiana e de raízes italianas em alguns outros filmes. Esse foi claramente uma referência aí, uma tarantela, uma música bem italiana mesmo, com os tomates. Bom, vamos seguir então com Sessão das Seis. O próximo filme é um documentário, Super Size Me. É um filme norte-americano de 2004, que foi produzido, escrito, dirigido e protagonizado pelo Morgan Spurlock. Ele é um cineasta independente dos Estados Unidos, e nesse filme, então, tem a especificidade dele, talvez seja, que durante os 30 dias, o Morgan Spurlock se submeteu a um experimento, né? A se alimentar exclusivamente por produtos do McDonald's. O filme fica, então, documentando quais os efeitos que esse estilo de vida tem na saúde física e psicológica das pessoas e explora as influências da indústria de fast food no mundo. Bom, e para esse experimento aí ele propôs algumas regras. Entre elas, a primeira, ele deveria comer exclusivamente no McDonald's e 3 refeições por dia. Sempre que ele fosse oferecido, ele deveria escolher, aceitar, né, a oferta do tamanho super size, que é um tamanho descomunal de grande que nem existe aqui no Brasil. Bom, ele deveria também aceitar todas as promoções oferecidas para que ele comprasse, mesmo que a comida fosse mais do que o que ele tinha previsto para comer. Sabe quando te perguntam se por R$1 a mais você quer levar a batata maior e o refrigerante maior? Isso, o super size, o refrigerante maior, é tipo um refrigerante de 1 litro, individual. Bom, esse foi um 8º documentário americano de todos os tempos em valores de bilheteria. E foi indicado aí no seu ano, né, em 2004, para o Oscar de melhor documentário. Mas perdeu para o filme Nascidos em Bordéis. E após o filme, a rede de fast food, o McDonald's, né, excluiu a opção super size dos menus do mundo inteiro. E usou o argumento de que não tinha nada a ver com o filme, né? É, inclusive ele engordou bastante assim no filme e foi todo acompanhado por médicos. É, por médicos e nutricionista, né, que esse experimento dele. E um deles, inclusive, alertou ele. Falou, olha, isso é muito perigoso. E até a gente, ele, inclusive, teve danos irrecuperáveis, assim, no fígado e no coração. Assim, ele aumentou muito a chance dele ter um infarto e tal, alimentando tudo isso. Inclusive, a nutricionista disse que ele comeu o que uma pessoa poderia, assim, no máximo, comer em 10 anos de McDonald's. Ele comeu tudo isso em 1 mês, né? A música que a gente vai ouvir é a música tema do filme. Também tem o mesmo título, né? A música chama Super Size Me. E ela foi composta especialmente pro filme, pelo MC Doug Ray, pelo diretor do filme Morgan Spurlock e por 2 caras aí, Sam Hollander e David Schomer. E quem toca aí a música e canta é o MC Doug Ray, que é mais conhecido como Toothpick. Né? Ele é ex-integrante de uma banda de rap rock da cidade de Nova York, e é a banda chamada Bad Ronald, né? Ele rompeu aí com a banda e passou carreira solo. E Toothpick, na verdade, é palha de dente. Então a gente vai ouvir agora Toothpick com a música Super Size Me. Da hora de dolor, e aunque no quise el regreso, siempre se vuelve. Right now you have the urge to eat something. When it's through, if you still want to eat, then you're probably really hungry. About what I'm saying. F-A-T, that is me, but I didn't used to be. I was hot, I was hungry, I was loose, I was free. Then I waited in the line for some burgers and some fries. Supersize, that'd be nice, take a bite and close your eyes. Round 2, what do? I can barely walk around. Jenny Craig, Richard Simmons, but I still love to pound. Hamburgers, Coca-Cola, getting gas from too much soda. Double-double, chunky-chunky, hope this meal is never over. The world is round, and so am I, big boys, big girls with real big thighs. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Now I can't get out of bed, so I have to order in. I'm a triple fat fatty and I have a triple chin. Who's to blame? Call the lawyer, try to settle out of court. Get some cash, spend it fast, cause I'm staring at my fork. Cause it's sad and it's lonely, ham and cheese with bologna. Large pie, stuffed crust, a doggy bag is for a phony. I have lost the motivation to inhibit the sensation. Bottle up the frustration, birthday cake, I stick my face in. Turkey club with double bacon, it's got healthy connotations. Fast food is overtaken and it's supersized the nation. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Supersize me. If I can keep up this progress, I'll have 25 pounds. 25 pounds. That's a lot of weight. Kentucky fried, just right. Chicken nugget, dip it twice. Biggie fries, enchilada, Philly cheese. Drive-thru diet, pack on weight. Cardiac, heart attack, back on track. Still so fat, slim fast, slim slow. Touch your toes, finger licking, hit the border. Pull right up and place your order. It's your way, right away. You deserve a break today. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Put something in your mouth. Supersize me. Can I get extra cheese with that? Supersize me. What do you mean 50 cents for extra cheese? Supersize me. I come here all the time. Hook a brother up. Supersize me. Ooh, a buffet. Supersize me. All you can eat all day. Supersize me. Is that the biggest size you got? Supersize me. I said I wanted supersize. Supersize me. Can I get like a bucket with a handle? Supersize me. Two for a dollar? I'll take it. Supersize me. All I need is three more forks. Supersize me. And another set of hands. Supersize me. That's a pretty good idea. Wait, the sign. The sign said free refills. De volta com Sessão das 6, a gente acabou de ouvir Toothpick com Super Size Me. Só completando uma informação, o diretor do filme, que é o... Morgan Spurlock. Isso, Morgan Spurlock. Ele tem uma série que acho que passava na FX, né, no canal, na TV a cabo, né, chamava 30 Days, né, que são 30 dias, que ele propunha várias pessoas fazer o que ele fez, mas na verdade cada programa era uma coisa diferente. Por exemplo, o primeiro que eu vi era um atleta ficar 30 dias de cadeira de roda. Então é vários desafios às pessoas, então ele acabou ficando famoso nesse ramo também. E agora a gente vai de Sessão Brasil, e a Sessão de Brasil de hoje tá especial, né, telenovela, que é a novela brasileira Chocolate com Pimenta. Chocolate com Pimenta é uma das novelas do horário das 6 da Rede Globo mais assistidas da história ali, e particularmente é uma das minhas preferidas. A trama, ela foi dirigida por Jorge Fernando e foi escrito por Valcir Carrasco, e ela é centrada na personagem de Ana Francisca, que é vivida pela Marina Chimenez, uma moça simples, ingênua, que vai morar com os parentes distantes no interior de São Paulo, na pequena cidade fictícia, né, de Ventura. Lá ela conhece o Danilo, que é o Murilo Benício, e ambos se apaixonam logo, assim. Só que a Ana é humilhada no baile lá de formatura, um estilo meio Carrie estranha, né, porque joga um líquido verde horroroso nela, e aí ela fica toda humilhada pela cidade inteira, e acaba terminando com o Danilo, ficando com raiva de todo mundo, só que ela tava grávida dele. E pra não ficar desonrada, né, naquela época de 1920, 1930, uma moça grávida sem estar casada, né, era algo não aceito pela sociedade. Então, o dono da fábrica de chocolates, o Ludovico, acaba casando com ela, que é bem mais velho que ela, acaba casando com ela, e os dois vão morar na Argentina por um bom tempo. Bom, e aí, lá na Argentina, o Ludovico morre, E a Ana Francisca resolve então voltar para a aventura e se vingar de todos que riram e armaram contra ela ali naquele fatídico dia da tinta verde. Bom, o seu plano é fechar a fábrica de chocolate, que agora é sua, né, herdada pelo seu... pela morte do seu marido, né? Mas os malandros da cidade, que é a trupe de antagonista da novela, não vai tentar não permitir que isso aconteça. Bom, e como ela ainda ama o Danilo, né? O casal protagonista é a Ana e o Danilo, ela acaba também amolecendo e vai ficando cada vez mais na cidade, na companhia de sua família caipira, que inclusive uma dessas parentaiadas dela é a Márcia, a prima Márcia, que criou um bordão que até hoje tá aí, as pessoas lembram desse bordão, né? Que bordão que era, Gabi? Eu sou chique, bem, é. Era esse o bordão que veio dessa novela. E pra quem conhece só o bordão e não sabia de onde vinha, é daí, a Márcia, que é a prima da Ana. E essa novela, ela passou nos anos de 2003 e 2004, na Rede Globo, né? E ela foi tão boa que logo em 2006, 2007, já tava no Vale a Pena Ver de Novo, né? E eu... falando também não só pelo nome dela, chamar Chocolate com Pimenta, ela tá aqui hoje também. Uma das cenas que eu mais lembro dessa novela era uma guerra de bolos, uma coisa de comida, assim, muito... Tinha muita coisa por causa da fábrica de chocolate mesmo. Eu lembro uma vez que eles jogaram um bolo um no outro, eu nem lembro qual era a situação, assim, mas lembro muito dessa coisa da comida dessa forma na novela, né? Então, vamos ouvir então a música com a Débora Blando, Chocolate com Pimenta. Acabou de ouvir, então, Chocolate com Pimenta, né? Desenterrada, Débora Blando, né? Pra quem não, ainda se lembra dela. E então a gente vai agora pra agenda, que a gente sempre termina aqui o Sessão das Seis falando da agenda de cinemas e cineclubes de São Carlos. Bom, essa semana o Cineclube Afrocine, que funciona lá no Centro de Cultura Afro-Brasileira Odete dos Santos, não vai ter sessão hoje. E nem o Cine São Roque, que também costuma ter sessões lá em Água Vermelha, no Armazém Cultura, hoje especificamente não haverá sessão. Então a gente vai falar então agora do Cineclube CDCC, que é lá na Rua 9 de Julho, número 1227. Ele sempre tem sessão no sábado, às 8 horas da noite, com entrada franca. E essa semana, o filme, né, desse sábado, dia 17, é o filme O Doce Amanhã, do Atom Egway. E no Cineclube aqui da UFSCar, o Cine UFSCar, no Teatro Florestan Fernandes, na quarta-feira, às 7 horas, O filme é O Mundo Segundo a Monsanto, de Marie-Monique Robin. Um filme francês, documentário traça a história da maior fabricante de organismos geneticamente modificados, falando aí sobre a companhia. Bom, e no Cine Guatemi, lá no Shopping Guatemi, nós temos em cartaz a animação Up, Altas Aventuras, que continua em cartaz. Tem o suspense também, dois filmes do suspense, A Órfã e Terror na Antártida. E para quem procura uma coisa mais light, tem também a comédia romântica A Verdade Nua e Crua, que tem o Gerard Butler no elenco. E lá no Sesc, gente, tem, que todo mundo sabe onde fica, vai ter a mostra Jorodowsky, que aí vai passar nos, de quinta a domingo, quinta a ontem, no caso. Quinta ontem. Exatamente, então, começou ontem. A gente só tá, como já passou, só podem assistir agora no sábado e no domingo, às 18 horas, que o Jorodowsky era um cineasta, dramaturgo, literário, ensaísta, tarólogo, especialista em psicomagia, fundador do Teatro Pânico. Então vai ter uma mostra de os filmes dele, com o filme A Gravata, Fando e Liz, É o Topo e A Montanha Sagrada. E no Cineclube Cinema e Psicanálise, lá na Casa do Médico, Rua São Sebastião 2714, às 8 horas, no dia 16 do 10, isso é... Hoje, no caso. Logo menos. 8, vai passar o filme Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, com comentários de Newton César Bianchi, que é psicólogo e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. E lá no Cine São Carlos, na Rua Major, lá no centro, continua em cartaz o filme Força G, somente no domingo, às 3 horas da tarde. E também tem em cartaz o filme O Sequestro do Metrô 123, Jogando com o Prazer, e Os Normais 2. Vocês podem conferir a programação completa em cinesaocarlos.com.br. Bom, e no Cine Quanon, que é o Cineclube do Curso de Arquitetura, lá da USP, vai passar o filme O Fundo do Coração, que é do Francis Ford Coppola, dia 20 de outubro. O Cineclube funciona todas as terças-feiras, às 19 horas, né? E esse dia 20 vai passar esse filme, seguido de debate do professor Renato Anelli, que é lá da Arquitetura da USP. E a gente vai ficando por aqui, com sessão das 6. O meu nome é Maurício Zatoni, na próxima semana a gente tá aqui de volta. Entra no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, ou manda um e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com. E hoje aqui locutando além de Maurício Zatoni, eu, Thiago Rigolino, Gabriela Nogueira e Laura Teixeira, e aqui com a gente na técnica, Luciano. E também a gente tem a Ana Kiel, que escreve roteiro junto com nós quatro. É isso aí, pessoal. Boa noite. Aproveitem a programação de cinema de São Carlos e boa noite. Extra weight would never look